Panorama Agrícola para 29 de dezembro de 2011, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Quinta-feira, 29 de dezembro, nós estamos apresentando para você o Panorama Agrícola em noite de lua nova. Os trabalhos técnicos do programa de hoje estão o Márcio Peixe e o Eduardo Maier. O ditado é: os estranhos são amigos que você ainda não conhece. Uma dica para você na hora de comprar verduras. Na entrevista, Ituporanga vai lançar nova variedade de cebola. E de Lages, Chicão, no Panorama Regional, fala sobre oficina técnica de compostagem. Você pode participar do Panorama Agrícola. Ligue 48-3239-5647 e deixe o seu recado. Ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Ao comprar folhosas como alface, agrião, almeirão, rúcula, couve e cheiro verde, lembre-se, como são de ciclo curto, esses são os vegetais que recebem um número menor de pulverizações com agrotóxicos. São, portanto, mais limpos. A balança comercial do agronegócio brasileiro, produtos vendidos e produtos comprados, ficou positiva em US$ 70,820 bilhões de janeiro a novembro deste ano de 2011. Os dados são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Este resultado é 24,3% maior do que de igual período de 2010. Sem o agronegócio, a balança comercial brasileira total teria ficado negativa. Os blocos econômicos que mais compraram do agronegócio brasileiro em 2011 foram, pela ordem em percentuais, a Oceania, a África, a Europa Ocidental, a Ásia, o NAFTA, que inclui Estados Unidos, Canadá e México, o Mercosul e, por último, a União Europeia como um todo. Em valores, os principais países compradores do agronegócio do Brasil são Argélia, Japão, China e Espanha. Fique ligado no Panorama Regional. Oficina técnica sobre compostagem. Fazendo parte do projeto de atividades não agrícolas e de autoabastecimento, foi realizada uma oficina sobre compostagem na propriedade do senhor Bernardino José de Souza, na comunidade de Pericó, no município de São Joaquim, na região serrana. Na oportunidade, tratou-se de todos os passos que fazem parte da produção de um composto. Então, conceito, origem, principais fatores que influenciam na compostagem, materiais utilizados, escolha do local, montagem da leira, formas de aplicação e dosagens. Também foi realizada a prática da compostagem, que possibilitou melhor entendimento e esclarecimento de dúvidas por parte dos agricultores. O trabalho foi conduzido, então, pelos extensionistas do Escritório Municipal da EPAGRE de São Joaquim, o Carlos Magno de Almeida, e extensionista social Cristiane Lopes Couto. Os agricultores, então, ao fazerem a avaliação, também se mostraram interessados em realizar o processo em suas propriedades. Alguns depoimentos, como estão pensando em que o material, né, que tem disponível na propriedade, E, além de produzir, então, um bom adubo, o composto terá também um grande, e será um grande benefício para o solo. São foram depoimentos de alguns agricultores que participaram, né, dessa oficina técnica. Algumas reuniões já vêm sendo realizadas com esses produtores, e nelas são então comentadas principalmente as questões de certificação e comercialização. Foi sugerido pelos técnicos, né, que esses agricultores, com o apoio da EPAGRE, programem reuniões mais frequentes para discutir questões relacionadas diretamente com a produção orgânica. Essas oficinas técnicas sobre compostagem, então, têm como objetivo fazer o aproveitamento de materiais disponíveis existentes nas propriedades rurais para serem utilizadas como fertilizantes. Hamilton Weber Xavier, Chicão EPAG, Região de Lares, para o programa Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. A estação experimental da EPAGRE em Ituporanga, no Alto Vale do Itajaí, prepara para novembro de 2012 o lançamento de uma nova variedade de cebola. Quem fala mais sobre esse assunto é o chefe da estação experimental, Edson Xavier de Almeida. O lançamento da cultivar de cebola, que já está protegida junto ao Ministério, é um material protegido da EPAGRE, chamada Poranga, vai ser lançada em função da disponibilidade de sementes que nós temos que ter para lançamento do material apenas no final do ano que vem. Nós já estamos trabalhando, foram feitas as pesquisas, o material então já está protegido e registrado, e em novembro do ano que vem, que nós vamos ter disponível quantidade de sementes para trabalhar com os cooperados para distribuição, para melhoria da qualidade, sempre buscando isso, né, produtividade e qualidade da cebola. Então vai ser lançada somente em novembro do ano que vem. Edson Xavier de Almeida diz quais são as características dessa nova cultivar de cebola. É um material para a região de Santa Catarina e do Alto Vale, que é a região ceboleira. É uma cultivar precoce, super precoce. Ela é mais precoce que todos os materiais que nós temos atualmente. Então ela antecipa a comercialização da cebola em 10 a 15 dias em relação aos outros materiais. Esse seria o ponto forte desse material. Falou aqui no Panorama Agrícola Edson Xavier de Almeida, chefe da Estação Experimental da EPAGRE em Ituporanga. O assunto, o lançamento de uma nova cultivar de cebola em novembro de 2012. Em dezembro deste ano, no dia 7, a Estação Experimental da EPAGRE em Ituporanga lançou 3 novas variedades de batata doce, tolerantes a doenças e de boa produtividade. Essas novas variedades de batata doce têm o nome de Favorita, Ituporanga e Águas Negras. É hora das notícias. Informações da Associação Brasileira da Indústria Produtora e Exportadora de Carne. Estamos falando de carne suína, da produção total de carne suína em 2011 aqui no Brasil. Quase 85% foram comercializadas no mercado interno. Houve um crescimento de 5% no consumo per capita de carne suína no país, 15 quilos por pessoa por ano. O Brasil exportou até novembro de 2011 mais de 479 mil toneladas de carne suína. As informações, como dito, são da Associação Brasileira da Indústria Produtora e Exportadora de Carne. A SIDASC, em Rio do Sul, está realizando trabalhos de monitoramento da praga Cidia pomonella nos pomares de maçã da região. Armadilhas foram instaladas em Rio do Sul, Laurentino, Pouso Redondo e Trombudo Central. A produção de maçã é uma atividade que vem crescendo muito nos últimos anos no Alto Vale do Itajaí. Só em Pouso Redondo e em Trombudo Central há 3 pomares com uma área de 20 hectares e que produzem em média 25 toneladas de maçã por hectare. Daí a necessidade de monitorar e controlar a praga Cidia pomonella. Quando alguém se organiza, fica forte e aguerrido, unido em força conjunta para assim não ser vencido. Associação dos pequenos dá força para competir, permanecer no mercado e o sustento.